ouço a voz de Deus dizendo: vai, eu quero te usar como farol. Vejo uma luz que vem pra clarear. Não vão me prender, as cadeias não vão me deter. Como Paulo e Silas, louvarei até acontecer. As correntes não vão me prender, a fornalha não vai me queimar. Como quarto homem estarei. Até os dentes, Caribe 66. Sou profeta de Jesus e o inimigo não tem vez. O sobrenatural, o ato fenomenal. As portas vão se abrir e desfazer mal. Estou armada até os dentes, Caribe 66. Sou profeta de Jesus. Não vão me prender, as cadeias não vão me deter. Como Paulo e Silas, louvarei até acontecer. As correntes não vão me prender, a fornalha não vai me queimar. Como quarto homem estarei e vai acontecer. O sobrenatural, o ato fenomenal, as portas vão se abrir e desfazer.